Não fica me culpando pra tentar me confundir. O que se passou entre nós ficou no passado. Tá, tá vendo que agora eu tenho alguém. Tenta ficar bem. Estava claro que esse nosso lance era passageiro. Para de se fazer de vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxugue as suas lágrimas, porque eu nunca menti. Que eu tenho meu amor e eu não vou deixar. Sempre soube que o plano entre nós era só uma curtição. Que era proibido amar ou falar de paixão. O plano entre nós era uma noite maravilhosa. Fazer de vítima, dizendo que eu te magoei. Mas enxugue as suas lágrimas, porque eu nunca menti. Que eu tenho meu amor e eu não vou deixar. Sempre soube que o plano entre nós era só uma curtição. Dar amor, ela merece ter um amor.